toca as melhores. As melhores. 9h45. Eu acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu você deu pra outro usar. Você beija, eu choro, você brinda, eu sofro. Você tá feliz na vida, eu quase louco. Você posta sorrindo, eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida. Pra acreditar, o amor que era meu, você deu pra outro usar. Você beija, eu choro, você brinda, eu sofro. Você tá feliz da vida, eu quase louco. Você posta sorrindo e eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida. Do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com o passe da sua vida. Do amor da despedida. Do amor da despedida. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa. Do amor da despedida. Do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com o passe da sua vida. Do amor da despedida. Vitória FM. O sorriso encanta. Para ter um lindo sorriso, conte com a mais nova clínica odontológica Doutora Maíra Franklin de Lira. Extração, limpeza, tratamento de canal, restauração, harmonização facial e clareamento dentário. Aparelhos fixos e removíveis, prótese, implantes. Clínica Doutora Maíra Franklin de Lira, na Praça 3 de Agosto, 114, próxima à Igreja do Livramento. Fone 985715477. Para cada momento, um lugar especial. No Casa Grande Motel, você eterniza cada instante. Suíte casa, suíte casinha, suíte sedução, suíte master e suíte luxo. Detalhes que fazem a diferença. No abraço, no toque, no perfume compartilhado. Casa Grande Motel, na BR-232, em Pombos. Faça já sua reserva pelo 819-8164-1025. Casa Grande Motel. Aqui você realiza todos os seus desejos. Vai começar a resenha. Sextou, vamos comemorar. E tem que ter animação. Chama o parceiro da resenha. Arbotec, Pitu é curtição. Abre os trabalhos com uma branquinha. Separa o limão pra fazer caipirinha. Beba

e vier. Da saúde, doença, riqueza, pobreza, sou sua mulher. Eu tô do seu lado. Foi o que eu falei pra aquele descarado. Me traiu no motel 5 estrelas, com a dor na cara. Sabendo da situação, tirou o sustento de casa. As melhores, as melhores. 9h56. Ainda acordei com gosto da sua língua na minha boca. Não sai da minha imaginação a nossa madrugada louca. Manda localização, meu colar no seu colchão. Não vale me dizer não, quero o nosso show de novo. Mas hoje tem que ser o dobro. Mário Fernandes. Então vai, faz de um jeito que ninguém mais faz. Me deixa querendo mais. Cê sabe que é o meu vício. Faz, me deixa querendo mais. Cê sabe que é o meu vício. Sua língua na minha boca. Não sai da minha imaginação a nossa madrugada louca. Manda localização, meu colar no seu colchão. Não vale me dizer não, quero nosso show de novo. Mas hoje tem que ser em dobro. Continue ligado na Vitória FM. FM. ZYD 254, 93,5 MHz. Rádio Vitória FM. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Siga a líder. Vitória FM. FM. Siga a líder. 93,5. DCM, Táxi e Reboque. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Organização Diógenes. Fone Zap 996354659 ou 986144661. Aceitamos cartões. DCM, Táxi e Reboque. Vipcred Promotora. Empréstimo consignado, aposentado e pensionista do INSS. Servidores públicos. Empréstimo na conta de energia. Empréstimo com cartão de crédito. Saque do FGTS. Antecipamos o seu saque. Aniversário do FGTS de até 10 anos. FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Estamos atendendo representante legal. Fone Zap 819-9666-2272. Troque seu limite do cartão de crédito por dinheiro em até 18 vezes. Fone Zap 819-9666-2272. Vipcred Promotora. Rua Primitivo de Miranda 21, primeiro andar. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Embaixo do restaurante Gula Gula. Vipcred Promotora de Empréstimos. CFC, Centro de Formação de Condutores, Autoescola Máximos, com primeira habilitação, renovação, adição, classificação C, D e E, transferência e reciclagem. Autoescola Máximos, dividimos em até 12 vezes nos cartões. Autoescola Máximos, primeira travessa Padre Galdino, número 170, Centro Pombos, Pernambuco, fone 81-3536-1043, fone WhatsApp 997-90-6476. Autoescola Máximos e Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Seguros e Planos de Saúde com a melhor assistência do mercado. Com planos de saúde, seguros de automóvel, seguros de vida, seguros empresariais, fiança locatícia, financiamentos e consórcio auto e imobiliário. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde, na Avenida Henrique de Holanda, número 5A, primeiro andar, ao lado do Ciretran. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, fone 81-3536-1043, fone WhatsApp 997-90-6476. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Eu sigo a líder, e você? Siga a líder, siga a Vitória FM. Tá com a gente, tá na melhor. A sua melhor opção. Sucesso de bom. Você está na melhor. Vitória FM. A sua melhor opção. A música que você gosta, toca aqui. Está na melhor, tá na Vitória FM. Vitória FM, excesso todo dia pra você. A minha rádio 93,5. Na melhor. Tomorrow and forever. Que beleza! Estamos aí chegando à melhor frequência, à melhor programação exclusiva. A partir de agora, pela primeira vez no ar, Som das Pistas. Que pena que a voz não tá legal. Me desculpa, mas a gente tá nessa energia com vocês. Começando bem, Som das Pistas. Boa noite. Seja bem-vindo onde quer que você esteja, eu e você, a sua melhor programação FM. FM Vitória ao vivo. O melhor do baile, o melhor da Catbox, o melhor da Jet Club, o piso do Funk Music. A partir de agora, Som das Pistas. E aí, gostaram mesmo? A partir de agora, eu e você, Elias Soares, sempre, todos os sábados, a partir das 22 horas, Som das Pistas. Agradecer a você, onde quer que você esteja. Você vai ligar para mim, conversar comigo, já na véspera, Dia das Mães. Vamos começar o nosso módulo, bora? Aqui sim, é pouco bate-papo e muito som. A partir de agora, a melhor programação. Começando bem, a Catbox, a Furacão 2000. E a hora certa, 10h08. Som das Pistas. Lembrando, até as 3 da manhã, até as 2h30 da manhã, hein? Vamos nessa energia. understand why I'm young, hold the chalk command. Wow, this other guy has got the upper hand. I think it's time for me to know just where I stand. The other day you said you needed me, but everything's becoming very plain to see. The way that things are really gonna be, they're gonna have to set them free. Huh, if you say you want. Lies and cheats. E beleza, Rádio Vitória FM. E o som das pistas rolando pra você. Tá gostando de ver? Já na véspera, Dia das Mães. E a hora certa, minha gente. 10 horas e 44 minutos. Obrigado mesmo de coração pela sua forte audiência. Onde quer que você esteja, tá bom? Esse é o seu programa de todos os sábados. Som das pistas. E aí, quem tá com a gente aí numa boa? Totinha Lanche. O melhor lanche da Praça Leão Coroado. Alô, Totinha Lanche. E olha, você sabia que a beleza começa pelos pés? Douquinho Calçado. Douquinho Calçado, Matriz, Avenida Mariana Malha, 345. E Douquinho Calçado, filial, na Rua Ambrósio Machado, 117. Saiba, a beleza começa pelos pés. E o nome já diz tudo. Douquinho Calçado. E aí, quem tá com a gente é a minha amiga Genilda Vasconcelos, da Rua Melo Bessosa, 299, Matriz. Alô, meu amigo Pelé, um abraço pra você. E aí, campeão da chave, tudo em chave, residenciais e automotiva, produção Sidney, aqui na Rua do Borges, bem próximo à antiga Telemar, campeão da chave. E aí, marcou presença, H. Nunes, artesanato aí, marcou presença, na Praça da Bandeira, meu amigo Henrique e Maria. Obrigado pela audiência. E o Ponto das Sandálias, aqui na Primitivo de Miranda. Som das pistas. Vitória FM, aqui é bem melhor. Vipcred Promotora, empréstimo consignado, aposentado e pensionista do INSS, servidores públicos, empréstimo na conta de energia, empréstimo com cartão de crédito, saque do FGTS, antecipamos o seu saque, aniversário do FGTS de até 10 anos, FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, estamos atendendo representante legal, Fone Zap 819-9666-2272. Troque seu limite do cartão de crédito por dinheiro em até 18 vezes. Fone Zap 819-9666-2272. Vipcred Promotora, Rua Primitivo de Miranda 21, primeiro andar, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, embaixo do restaurante Gula Gula. Vipcred Promotora de Empréstimos. DCM, Táxi e Reboque. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Organização Diógenes. Fone Zap 996354659 ou 98614-4661. Aceitamos cartões. DCM, Táxi e Reboque. CFC, Centro de Formação de Condutores. Autoescola Máximos, com primeira habilitação, renovação, adição, classificação CDE, transferência e reciclagem. Autoescola Máximos, dividimos em até 12 vezes nos cartões. Autoescola Máximos, primeira travessa Padre Galdino, número 170, Centro Pombos, Pernambuco. Fone 81-3536-1043. Fone Fone WhatsApp 997906476. Autoescola Máximos e Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Seguros e Planos de Saúde, com a melhor assistência do mercado. Com planos de saúde, seguros de automóvel, seguros de vida, seguros empresariais, fiança locatícia, financiamentos e consórcio auto e imobiliário. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde, na Avenida Henrique de Holanda, número 5A, primeiro andar, ao lado do Ciretran. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Fone 813536-1043. Fone WhatsApp 997906476. Máximos Corretora de Seguros e Planos de Saúde. 93,5. Muito mais música. É aqui. FM. 93,5. Aí, essa é a melhor frequência, exclusiva. FM Vitória, seja bem-vindo. 10 horas e 50 minutos. E aí, um abraço pro meu amigo Cacá, grande radialista, aí marcando presença. Meu amigo André, lá do bairro Bela Vista, curtindo o nosso horário, som das pistas. Ao meu querido músico também, a rapaziada toda. E aí, Marlene do Cachorro Quente. Tem uma pessoa também que tá muito distante, loteamento São Severino, Genival, o melhor lanche exclusivo aí do loteamento São Severino. Não perde um só programa, né? Ok, então. E pra você dar fazer aniversário hoje, diz pra mim, pra você ganhar o seu presente. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem? Pra ganhar o seu presente, né? Com certeza. E o melhor cachorro quente da cidade, qual é? Aqui na Praça Leão Coroado, Toquinha Lanche. I want you back. I want you next to me.

Aí, conferindo a melhor programação, som das pistas. 11 horas e 17 minutos. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer pela audiência, pela carona. E todo mundo aí. Alô, Vitória de Santo Antão. Alô, Secretaria de Saúde. Alô, doutor Rivaldo Leão. Alô, Fernanda. Rapaziada toda da saúde. Alô, João. Cabeção também aí, marcando presença. E quem tá comigo aí é Milton do Trombone. Patativa, Deus é fiel. E a Marlene do Cachorro Quente. Obrigado mesmo pela audiência de todos. Lembrando, todos os sábados, a partir das 10 até as 2h30. Aí vai estar aqui marcando presença, hein? E hoje ainda tem o Love Song. E antes de mais nada, agradecer a Deus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais do que Deus, ninguém. Quero agradecer de coração ao diretor André Ângelo pela força, pela dedicação, pelo nosso trabalho, de a gente poder estar aqui. Também agradecer de coração a todos os nossos colegas radialistas, também que deu a maior força. Chico Lima, Adailto Barbosa, a senhora Eva também. Todos vocês aqui que tá sempre com a gente. Paulo Henrique. E aí, para marcar a presença, ele, Jota, Domingo, Augusto Sebastião, todo mundo aqui, a família toda, que eu admiro e que Deus possa abençoar a todos vocês pela nossa estreia do nosso programa hoje. E vamos lá, som das pistas. Você vai ligando, né, para participar com a gente. Obrigado mesmo de coração. You did it deliberately. Why? kids. What time is it? Pump up the party. Yeah. touch this. Can't touch this. Stay in my arms forever.

Vipcred Promotora. Empréstimo consignado, aposentado e pensionista do INSS. Servidores públicos. Empréstimo na conta de energia. Empréstimo com cartão de crédito. Saque do FGTS. Antecipamos o seu saque. Aniversário do FGTS de até 10 anos. FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Estamos atendendo representante legal. Fone Zap 819-9666-2272. Troque seu limite do cartão de crédito por dinheiro em até 18 vezes. Fone Zap 819-9666-2272. Vipcred Promotora. Rua Primitivo de Miranda 21. Primeiro andar. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Embaixo do restaurante Gula Gula. Vipcred Promotora de Empréstimos. DCM, Táxi e Reboque. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Organização Diógenes. Fone Zap 996-35-4659 ou 986-14-4661. Aceitamos cartões. DCM, Táxi e Reboque. FM 93,5. Que bom, olha aí, curtindo melhor, já chegando à reta final. Som das pistas. Agradecer onde quer que você esteja, obrigado mesmo de coração. Mas eu prometo, se Deus quiser, quando for o próximo sábado, vou estar bem, se Deus quiser, hein? Ninguém vai ficar triste não, tá? Antes de mais nada, agradecer a Deus acima de tudo e que Deus possa abençoar todas as mamães, dia das mães. Eu queria que realmente a minha mãe estivesse aqui, viva, com saúde, mas felizmente ela já se foi, está no braço do Pai. Mas o mais importante é você estar aí abraçando a sua mãe, beijando. E que Deus dê muitas e muitas saúde para todas as mamães. Que Deus possa abençoar de coração. Em nome do nosso programa Som das Pistas, Dia das Mães. Vamos curtir as últimas, bora? Para a gente já finalizar o nosso horário. Yeah.